Tua artigo publicado. Não sabe quem fui, quem sou, o que faço. Não sabe quem fui, quem sou, o que passo. Não sabe quem fui, quem sou, o que caço. Não sabe quem fui, quem sou. Não sabe quem fui, quem sou, o que faço. Não sabe quem fui, quem sou, o que passo. Não sabe quem fui, quem sou, o que caço. Não sabe quem fui, vocês não sabem quem eu sou artigo. Mas não uso entorpecente, apenas uso minhas rimas pra abrir a sua mente. Não é droga, mas é o artigo 16 pra 6. Mudarem o mundo, não o mundo muda vocês. Artigo 12, traficante de informação. Trafico música boa de irmão para irmão. Vamos de mão em mão, traficar o nosso som. Chega comigo porque o bagulho é do bom. Eu sou um 5-7, assalto a mão armada. Minha arma é o mic e as bases são pesadas. Minhas rimas são boladas. É um assalto quando eu chego no palco. Geral já bota a mão pro alto. Artigo 148, porte ilegal de beat. No sampler picotado que eu boto no repeat. Então reduz o pitch e aumento grave. Mete os repique na caixa pra que o MC não trave. Eu não sou um 7-1, aplicador de ideia. Não minto para os parceiros, nem minto para a plateia. Sem estereonatário, não vou enganar ninguém. Mas um revolucionário, fale mal e fale bem. Então vem que tem, façam mal, eu faço bem. Tentaram me pôr limites, mas eu sempre fui além. Eu sou artigo, ninguém sabe o que passei. A lei faz parte de mim, mas eu não faço parte da lei. Cê não sabe de onde vim, não sabe pra onde vou. Não sabe nada de mim, não sabe nem quem eu sou. Cê não sabe de onde vim, não sabe pra onde vou. Não sabe nada de mim, não sabe nem quem eu sou. Perguntam quem fui, quem sou. Perguntam quem fui, quem sou. Perguntam quem fui, quem sou. Eles perguntam quem fui, quem sou. Artigo 288, formação de quadrilha. Com orgulho pra vocês, represento minha família. A polícia logo vê de longe e nos recrimina. Fica de boa que essa quadrilha é só de rima. É o rap 213 que estupra seu falante. Faz tremer a sua casa, vibrar sua estante. Faz você viver instantes que nunca viveu. Se esquivar de arrogantes que abusam do seu eu. Artigo 128, sou sequestrador. Sequestro a sua mente pro rádio computador. Cativeiro musical, eu te tranco no quarto. Teu pai diz abaixa o som e você diz não vou. Artigo 55, rimas furtam sua atenção. Trabalho, dedicação, reparem minha intenção. Encarem minha razão, preparem seu coração. Artigo 121, assassino preocupação. Artigo 5, todos são iguais perante a lei. Que mentira, que é uma prova, veja o caso do Sarney. A lei não se aplica a deputado no Senado. Só se aplica quem rouba comida lá no mercado. Artigo indefinido, não. Artigo definido, não. Artigo de livro, não. Artigo da moeda, não. Perguntam quem fui, quem sou, quem tá comigo. Cês não sabem quem sou, muito prazer, eu sou artigo. Cê não sabe de onde vim, não sabe pra onde vou. Não sabe nada de mim, não sabe nem quem eu sou. Cê não sabe de onde vim, não sabe pra onde vou. Não sabe nada de mim, não sabe nem quem eu sou. Perguntam quem fui, quem sou. Perguntam quem fui, quem sou.